Conversando com Deus. Capítulo 6. Fale-me sobre o espaço. O espaço é o tempo, demonstrado. Na verdade, o espaço não existe, puro, vazio, sem nada nele, tudo é alguma coisa. Até mesmo o espaço mais vazio é cheio de vapores tão leves espalhados por áreas infinitas que parecem não estar ali. Então, depois que os vapores se vão, há energia. Pura energia. Isso se manifesta como vibração. Oscilações. Movimentos do todo em uma determinada frequência. A energia invisível é o espaço que mantém unida a matéria. Um dia, usando como modelo seu tempo linear, toda a matéria no universo foi condensada em um diminuto ponto. Você não pode imaginar a sua densidade, mas isso é porque acha que a matéria como existe agora é densa. Na verdade, o que você chama de matéria é principalmente espaço. Todos os objetos sólidos são 2% matéria sólida e 98% ar. O espaço entre as menores partículas de matéria em todos os objetos é enorme. É algo como a distância entre os corpos celestes em seu céu noturno. Contudo, você chama esses objetos de sólidos. Em um determinado ponto, todo o universo foi realmente sólido. Praticamente não havia espaço entre as partículas de matéria. Toda a matéria teve o seu espaço tirado, e sem o enorme espaço ocupou uma área menor do que a cabeça de um alfinete. Houve realmente um tempo antes desse tempo em que não havia matéria, apenas a forma mais pura da energia de maior vibração, que você chamaria de antimatéria. Esse foi o tempo antes do tempo, antes do universo físico como você o conhece existir. Nada existia como matéria. Algumas pessoas pensam nisso como o paraíso, ou céu, porque nada era a matéria. No início, era a pura energia, eu, vibrando, oscilando rápido para formar matéria, toda a matéria do universo. Você também pode realizar a mesma proeza. De fato, realiza todos os dias. Seus pensamentos são pura vibração, eles podem criar e realmente criam matéria. Se um número suficiente de vocês tiver o mesmo pensamento, pode impelir, e até mesmo criar, partes do seu universo físico. Eu lhe expliquei isso detalhadamente no livro 1. O universo está agora se expandindo em uma velocidade que você não pode imaginar. E se expandirá para sempre? Não. Haverá um tempo em que as energias que causam a expansão se dissiparão, e as energias que mantêm as coisas unidas prevalecerão, fazendo tudo recuar novamente. Quer dizer que o universo se contrairá? Sim. Tudo irá, literalmente, voltar para o lugar. E você terá o paraíso novamente. Sem matéria. Pura energia. Em outras palavras, eu. No final, tudo voltará para mim. Essa é a origem de sua frase. Tudo se reduz a isso. O que significa que nós não existiremos mais. Não em forma física, mas vocês sempre existirão. Não podem não existir. São o quê? O que acontecerá depois que o universo sofrer um colapso? Todo o processo recomeçará. Haverá outro assim chamado Big Bang, e surgirá outro universo. Ele se expandirá e contrairá. E então fará a mesma coisa repetidamente. Para sempre. Eternamente. É o ato de inspirar e expirar de Deus. Bem, isso é, mais uma vez, muito interessante, mas tem muito pouco que ver com a minha vida diária. Como eu já disse, gastar uma grande quantidade de tempo tentando descobrir os maiores mistérios do universo é provavelmente o modo menos eficiente de fazer uso da sua vida. Contudo, há benefícios a serem obtidos com essas alegorias e descrições do processo mais amplo. Como quais? Como a compreensão de que todas as coisas são cíclicas, inclusive a própria vida. Compreender a vida do universo o ajudará a compreender a vida do universo dentro de você. A vida se põe em movimento em ciclos. Tudo é cíclico. Tudo. Quando você compreender isso, será mais capaz de apreciar o processo, não meramente suportá-la. Todas as coisas se põem em movimento ciclicamente. Há um ritmo natural na vida, e tudo se move nesse ritmo, tudo segue essa corrente. Por isso está escrito, para tudo há uma estação, e um tempo para todo objetivo na Terra. Sábio é aquele que compreende isso. Inteligente é aquele que tira partido disso. Poucas pessoas compreendem mais os ritmos da vida do que as mulheres. Elas vivem todas as suas vidas seguindo o ritmo. Seguem o ritmo da própria vida. As mulheres também são mais capazes do que os homens de ir com a corrente. Eles querem lutar contra a corrente, dirigi-la. As mulheres a experimentam, e depois a seguem para produzir harmonia. Uma mulher ouve a melodia das flores no vento. Vê a leveza do invisível. Sente os impulsos da vida. Sabe quando é hora de correr e de descansar, de rir e de chorar, de segurar e de deixar ir. Quase todas as mulheres deixam seus corpos graciosamente. Quase todos os homens lutam na partida. As mulheres também tratam seus corpos melhor quando estão neles. Os homens tratam seus corpos pessimamente, do mesmo modo como tratam a vida. É claro que há exceções a toda regra. Eu estou falando aqui de como as coisas têm sido até agora, nos termos mais amplos, mas se você olhar para a vida, se admitir para si mesmo o que está vendo e viu, se reconhecer o que é, pode encontrar verdade nesse princípio geral. Mas isso faz com que eu me sinta triste, como se as mulheres fossem de algum modo seres superiores. Como se estivessem mais certas do que os homens. Parte do ritmo glorioso da vida é o yin e o yang. Um aspecto do ser não é mais perfeito ou melhor do que o outro. Ambos os aspectos são simplesmente, e maravilhosamente, isso, aspectos. Obviamente os homens incorporam outros reflexos da divindade, que as mulheres veem com igual inveja. Contudo, tem sido dito que ser homem é a sua aprovação. Quando você for homem o tempo suficiente, quando sofrer o suficiente com a sua própria tolice, infligir sofrimento suficiente com as desgraças que você mesmo criou, magoar os outros o suficiente para mudar os seus próprios comportamentos, substituir agressão por razão, desprezo por compaixão, o ganhar sempre e por ninguém perder poderá tornar-se uma mulher. Quando você aprender que poder não é direito, que força não é poder sobre, mas com, que o poder absoluto não exige absolutamente nada dos outros, quando você compreender essas coisas, poderá merecer ter um corpo de mulher porque finalmente terá compreendido a essência dela. Então uma mulher é melhor do que um homem? Não. Não melhor, diferente. É você que está fazendo esse julgamento. Não há melhor ou pior na realidade objetiva. Há apenas o que é, e o que você deseja ser. Eu já disse que quente não é melhor do que frio, em cima não é melhor do que embaixo. Portanto, mulher não é melhor do que homem. É apenas o que é, assim como você é o que é. Contudo, nenhum de vocês é restrito, mas ilimitado. Vocês podem ser o que desejam ser, escolher o que desejam experimentar. Nesta vida ou na próxima depois desta, como fizeram na anterior. Todos vocês estão sempre escolhendo. Todos são feitos de tudo isso. Há homem e mulher em cada um de vocês. Expressem e experimentem o aspecto que quiserem expressar e experimentar. Contudo, saibam que tudo é viável para todos vocês. Eu não quero partir para outros temas. Quero continuar um pouco mais com esse paradigma homem-mulher. O senhor prometeu no final do último livro discutir muito mais detalhadamente todo o aspecto sexual dessa dualidade. Sim, acho que é hora de nós conversarmos sobre sexo.